perspectiva da história coletiva. Todos falam sem temer que os possam desdizer. Sem futuro nem passado, o presente é instante, a outro instante é curado. Sem futuro nem passado, o presente é instante, a outro instante é curado. Sem futuro nem passado. Não se pode aferir se nos estão a mentir, se há mesmo novidade ou se é truque de mercado. Não sabendo a verdade do problema colocado, não se pode definir a estratégia a seguir. Sem futuro nem passado, o presente é instante, outro instante colado. Sem futuro nem passado, o presente é instante.